Quando eu morrer, não quero choro nem vela. Quero uma fita amarela gravada com o nome dela. Quando eu morrer, não quero choro nem vela. Quero uma fita amarela gravada com o nome dela. Quando eu morrer, não quero choro nem vela. Bota pra tocar o Mob Deep que já era. Joga no caixão junto meus cap da New Era. Foi fogo naquela que perfuma a atmosfera. Quem me detestava vai dizer que eu era bom. Quem me contestava vai dizer que eu tinha o dom. Nem imaginava na sua percepção, hein, que delirava juntamente na canção. Abrindo a mente e a visão, o foco, a concentração. Seguindo nessa vida, muitos vão até de objetivo. Vão igual perseguição, sem noção, pede rendição. Sigo na canção, sou louco, sou na locução. Em vão, não é mano, é nós, nossa fé que aqui constrói. Expresso através da voz, né, Chicago, nem Illinois. Raiz de nossos avós. Os batuqueiros, forte da terra dos mandingueiros. Sorte só pros verdadeiros, faro de cão perdigueiro. Elaborando meu rap, nunca pensando em dinheiro. Porque no busão da vida somos mero passageiro. Bye bye, traiçoeiro. Vai, sigo os conselhos do pai, honrado feito samurai. Todo bom guerreiro um dia cai, mas não trai. Vendo os vídeos da Lakai, repensando a vida, vi que a fita vai. Créditos finais, nem aluguel, nem hipoteca. O rap não, homem jaz, ao encontro de seus ancestrais. Preferiram Barrabás, até breve adeus ou até mais. Larica de laringe laranjada, empaque as tag mix. Já me jogava pro central, atrás de rap, mas lá não era fácil não. Chega com respeito, é só os crente, gente da minha gente. Nisso eu tenho mó satisfação, na época era só uma curtição. E ainda não chegava a inspiração correta, mas nossa meta que é mais. No passado, ou nos tempos de agora, nem me desafora, fecho 12 e vamo embora. Do passar esmal, reflete com red na sala. Esse é o meu post, sem discurso, passo sal. Desses vacilão, wap do wap do wap do wap, ei, wap do wap do wap do wap, oh, wap do wap do wap do wap, ei, tudo nessa vida vai. Trancado, bolado, sentado do lado, escrevo. Recado mandado, é dado e contado nos dedos. Bem sossegado, mas não despreocupado, eu chego. Visado, ligado, invado, sem arrego. Focado, concentrado, preparado desde cedo. Convocado, confirmado, é firmado o enredo. Inspirado, criado, vidrado, ouvindo Tupac. Voltado do rap, revoltado, preparando o ataque. Comunicado, explicado, marcado o resto da vida. Certificado, gravado pra quem ainda duvida. O bang é formado, armado, embalado e não se intimida. Retrato falado, rimado, ligado à vida. Considerado, ajudado, onde o rap é levado. Aqui não tamo parado, abençoado por já. Graças a Deus apoiado, fecho com meus aliados. Tamo longe dos folgados, onde não dá pra chegar. Wap do wap do wap do wap, ei, wap do wap do wap do wap, wap do wap do wap do wap, ei, tudo, tudo, tudo. vai. Wap do wap do wap do wap, hey. Wap do wap do wap do wap, hoo. Wap do wap do wap do wap, hey. Tudo tudo tudo tudo tudo nessa vida vai. Wap do wap do wap do wap, hey. Wap do wap do wap do wap, hoo. Wap do wap do wap do wap, hey. Tudo tudo tudo tudo tudo nessa vida vai. Vai. Vai. Sou mesmo, tio. Isso. Boa.